736, controle 1208. 208, bom dia, 173. Controle Salvador, bom dia, 173, passando 1510. 1173, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, mano Leda, o gol 1173. Controle, a possibilidade do gol no 73 é uma ótima para a gente dar informações. Aguardo para voar amostras. Faz a... Bom, no 73, desvia a direita da rota para 230, aguardando o mote, voa. Bom, no 73, após desvio, está autorizado direto ao ginásio. Gente, após desvio, amigo. Confira a posição, senhora. Posição, ao ginásio. Gente, após desvio, voa ao ginásio. Bom, no 73. São Salvador, muito bom dia, aqui é o Tamaike Chave, solicitando atualização de reboque do gate 1 para a posição 14 da remota do Pátio Nome. Mike, você é Chave? Positivo. Pátio 1 para a remota 14, portão 1 para a remota 14? Exatamente, senhora. Autorizado, chamando o Terno. Gente, chamando o Terno, Mike, você é Chave. Ana 3325 e Alter. O nono 73 na escuta. Prossiga, Carlos, não sei se é. O Salvador chamou o nono 73. O 1173, chama Centro Recife, 13325 e alterne 1251. 3325251, bom dia. Paulo Salvador, aqui é o Tamaike, X-Ray Charlie, comandante do reboque. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Uno autorizado Guarulhos, nível 360, Operzulu 10, decola da 10, primeira curva à direita, Dael Leda Mótica, 1208, acima 5553. Dael Leda Mótica. Dael Leda Mótica. Seja muito correto, não puxa. contato Paulo Salvador Guerra, de Santos, de 3601, da Fox Congonhas, autorizado 300. 3601, Congonhas, autorizado 300, autorizado 190. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Motiva. 1208, aciona 5554. Cotejamento correto, não puxa. Autorizado no 161, no chama táxi. Para o táxi do Gol, 961, no nosso POB é de 147, 4 horas, galhão. Táxi autorizado, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chama 11895, QNH 1012, Gol no 161. Capacho, lá no ponto de espera, 295, bom dia. Torre Controle, Gol Centro Real, fala escuta. Anônimo, prossiga. Sei alta, senhora, encontra-se aqui no pátio 3, na posição 4 Lima. Solicito autorização de rebote até a ponte número 9 do pátio principal. Ano 2, ano 1 pro táxi, por gentileza. Bom dia, Gol 961. Bom dia, 961, autorizado alinhado e decolar, pista no zero, vento no 50 graus com 99. Reportado pista escorregadia do tráfego que pousou. Simpatia, autorizado, alinhado e decolar, Gol 961. Controle do Vexi Alfa. Yes? É o 121 no 900 positivo, não está respondendo, senhora. Não, a frequência é 121, decimal 1. Ok, senhora. 60 não autorizado, chama o táxi. Autorizado, espectro 60. Salvador, Golf e Índia Alfa. Golf, Índia Alfa, isso? Golf, Índia Alfa. Prossiga. Solicitação de reboque, senhora, da posição do pátio 3, 4 Lima, até a ponte de número 9 do pátio principal. Autorizado, chama no término e mantenha a escuta permanente. Sim, senhora. Gol 961, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado, direto Leda. Gente, 360, voando Leda, muito grato, 961. O táxi 3601-135 a bordo está com autonomia de 4,5 galeão. Autorizado, táxi 3601 à direita via Índia, ponto de espera da 1-0, chama pronto. Chama 1-1-8-9-5, que nega 1-0-1-2. 1-0-2, autorizado, táxi 3601, boa. Voo 1161 após desvios autorizado direto ou guinado pelo centro Recife. Após desvios ou guinado, muito grato. Salvador, golpe aqui em alta, ingressando ao pátio principal até a ponte número 9.